Aqui, mano, o plano é playboy, outras ideias, catar as mina, fazer um peão. Essas fitas aí de compromisso, favela, sofrimento já era, tio. A cena é colar os boy mesmo, tá entendendo? Pique assim, ó. Hoje vai ser daquele jeito, ó meu, eu tenho fé. Naquela festa lá vai ter uma pá de mulher. Eu vou dar de Nike no pé, 18K no pescoço. Vagabundo quando corre é um puta alvoroço. Meu caranga é destaque, quem nunca viu toma um baque. Chego chegando, pagando, ouvindo Tupac. Sintonia total. É nóis que tá sangue bom. Já lança as balinhas que a champanhe é Chandon. Ser do rap é bom, simpatia é mato. Meu grupo é cabuloso, eu tenho vários contatos. E nesse ano, lanço meu CD, ganho 1 milhão. Estouro no norte, levo prêmio de revelação. É fita dominada e não tem pra ninguém. Fita dominada, né? Vê só. Então tiozão, não paga não e até me leve a mal. Nesse mundo que cê vive tudo é muito legal. Natural demais, muito sorriso, muita paz. Cá pra nós, eu não vejo tudo isso rapaz. Ouça bem, no mundão, na prisão, na Febem. Na favela ou no gueto tudo é muito aquém. Ir além é pra quem tem, tá nas condições. Porém do jeito que cê fala tá sobrando milhões. Onde tá que eu quero também, diz aí. Já cheguei no vermelho, me faça sorrir. Na verdade esse seu mundo é um conto de fato. Você pinta um quadro onde eu não vejo nada. É muito glamour, muita ostentação. Juan Carlos Abadias do rap, sei não. Talvez você seja um cara pra frente demais. E eu apenas um zero à esquerda, ineficaz. Que não faz nada mais do que se preocupar com o futuro, as pessoas, um mundo melhor pra viver. Criar os filhos, ser feliz. Lutar pra conquistar, ser um bom aprendiz. Pois na vida todo dia se aprende mais um pouco. Acomodado não sou simplesmente mais um louco, prefiro ser o caçador e não a caça. Brasil, país da agonia que não passa. Só desgraça, gira em torno daqui. Ultimamente não tô vendo motivos pra rir. Porém eu vejo bem o que você não consegue ver. O veneno te matando e te fazendo ser um lesado nato, quem nada fortalece. Iludido com aquilo que o sistema oferece. Parece até que tô vendo Nero queimando Roma. Irmão, essa geração tá entrando em coma. Não vejo nada, não vejo fita dominada. O bagulho tá sério e você dando risada. Não vejo nada, não vejo fita dominada. Seu discurso, parceiro, é uma piada. Não vejo nada, não vejo fita dominada. O bagulho tá sério e você dando risada. Não vejo nada, não vejo fita dominada. Seu discurso, parceiro, é uma piada. O que eu vejo são crianças longe da escola, trabalhando nas biqueiras e jogando fora um futuro que até então era promissor. Quem sabe ser um empresário, notável doutor. Mas não, eles estão andando na contramão. Num barco à deriva, sem rumo, sem direção. Eu vejo a violência em ascensão. Eu vejo ali na Cracolândia a destruição. Eu vejo fraqueza, vejo liderança cega. Vejo maldade demais em quem se apega no nada pra sentar o dedo em alguém. Coração, irmão, terra onde não pisa ninguém. Eu vejo sofrimento de famílias todo dia. Vejo também vermes praticando pedofilia. Eu vejo a palavra sagrada ignorada. Injustiças com as próprias mãos praticadas. Canetas banhadas a ouro, dando sequência, transformando seres humanos em uma doença. Doença essa que aterroriza uma nação, mas se resolve, pena de morte é a solução. Cadáveres no poço, o pátio interno. Coronel Ubiratã sorri no inferno. Pode crer, Lenine, assim que é, assim que tá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Polícia, ladrão, pai de família ou não. Trabalhador, desempregado, vivendo o terror na mão do sistema que tem por dilema manter a pobreza e a riqueza na mesa de quem é de direito. O plano perfeito pra que o tudo e o nada continue do mesmo jeito. O pivetinho da favela pedindo esmola. O moleque burguês na melhor escola. A prostituta trocando o corpo pelo pão. Enquanto a socialite viaja o mundão, gastando tudo e mais um pouco do que tem. Caprichos garantidos às custas de alguém. Las Vegas, Paris, Miami, Hollywood. Cinema é cinema, vive a cena e não se ilude. Atitude tem que ter pra saber o que se quer. Viver na ilusão é confirmar o que se é. Não vejo nada, não vejo fita dominada. O bagulho tá sério e você dando risada. Não vejo nada, não vejo fita dominada. Seu discurso, parceiro, é uma piada. Não vejo nada, não vejo fita dominada. O bagulho tá sério e você dando risada. Não vejo nada, não vejo fita dominada. Seu discurso, isso, parceiro, é uma piada. Graças a Deus que ainda vejo guerreiros na cena, gladiando com fervor e amor na arena, resistindo sem cair, sempre juntos e assim, firmes no debate, no combate até o fim. Quero só ver até onde você vai com a sua graça. Quem não é, não se cria. O que é moda logo passa. Você se diz feliz, mas tô aqui pra te mostrar que seu castelo é de areia, construído à beira-mar. Eu vejo que demorou pra você se ligar. Pra cantar rap, parceiro, de coração tem que tá. Tem que ler, se informar, aprender a pensar. Pra cantar qualquer coisa é melhor nem cantar. Quem é quem? Difícil saber. Mas só pelas ideias é fácil entender que você só pensa em você, só quer ter prazer. Só vê no RAP, hip hop e lazer. Não é um dos que nossa camisa vestiu. Hip hop no Brasil é papo sério, ouviu? Como dizia, malandramente um nego sabotagem. Entendeu? Não é viagem. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. Mixtape Outra Fita.